Começa agora o programa diário Rádio Livre Fora do Eixo. Escute, divulgue, participe. É isso aí, galera. Começando então mais uma edição do programa Rádio Livre FDE, transmitido diretamente da Casa Fora do Eixo, Uberlândia. Eu sou Letícia Rezende, trabalho aqui na Casa Fora do Eixo, Uberlândia, então. E vamos curtir a edição então de número 41 do programa Rádio Livre FDE. Semana passada eu estava viajando por problemas de conexão de internet. Não consegui trazer a edição, mas estamos de volta aí com muita novidade. Hoje o programa tem muita, muita coisa legal. Então, hoje no programa vamos falar sobre a turnê que o Circuito Fora do Eixo está promovendo com a banda River Breeze de Goiânia e também a banda Mondo de Campinas, né? Então, vamos falar um pouco sobre essa turnê. Vamos falar também sobre o Prêmio Bravo. Ontem a galera aqui na Casa Fora do Eixo, Uberlândia, super ansiosa, acompanhando pelo live stream. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Daniel Peixoto está lançando um clipe na MTV americana. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Lançamento do CD da banda Pública disponível para download aí na internet. Vamos bater um papo com os moradores aqui da Casa Fora do Eixo, Uberlândia. Vamos falar então sobre os projetos que a gente está desenvolvendo aqui para o mês de outubro e para os próximos meses. Também vamos falar sobre a programação do festival Sem Paredes, que acontece em Juiz de Fora. Está acontecendo, começou dia 3 e vai até dia 9 em Minas Gerais. Mais um festival do calendário do Circuito Mineiro de Festivais Independentes. Vamos falar também sobre o show do Macaco Bong que rolou esse final de semana agora, abrindo para o System of a Down. E enfim, muita coisa aqui no programa, são 2 horas de programa. E chame seus amigos para acompanhar então a nossa transmissão. Tweet, use sempre a hashtag AoVivoFDE e também tweet @WebRádioFDE. Interaja com a programação e participe aí do nosso programa Rádio Livre FDE. E para esse primeiro bloco então, vamos curtir alguns sons aí da música brasileira e aí a gente volta com essas notícias todas do programa de hoje. Então, nesse primeiro bloco, separei os seguintes sons: a banda Pequena Morte de Belo Horizonte, um som super astral, gostoso de dançar. Vale a pena conhecer mais o site deles no Toque no Brasil. Vamos ouvir também o som da banda Maglore, uma banda super legal aí do Nordeste, e também o som da banda Puritanos, aí cidade vizinha nossa aqui de Uberaba. Banda de alguns amigos, cara, mandaram aí a página deles também no Toque no Brasil, que tem as músicas do EP deles para download. Então, todas essas 3 bandas você encontra no portal da música brasileira Toque no Brasil, onde você pode baixar sons das bandas e conhecer mais o trabalho das bandas independentes brasileiras. Então, nesse primeiro bloco, Pequena Morte, Puritanos e Maglore. Queria mandar aí um beijo também para Carol Gomes, que está acompanhando o programa lá de Brasília. Valeu aí, Carol, por acompanhar a transmissão. Então vamos para o primeiro bloco aí do programa Rádio Livre FDE. Daqui a pouco eu volto com mais notícias e mais músicas. Então, queria mostrar pra galera também o BG de hoje, que é o som da banda Malequerência, que tocou lá no Festival Balido, banda lá da Argentina, né? Conheci o som deles, então vou aumentar um pouquinho só pra vocês sacarem um pouco do som do Malequerência. Então, no BG de hoje, a gente vai ouvir aí os sons da banda Malequerência da Argentina. E então, bora aí pro primeiro bloco, já começando com o som astral da banda Pequena Morte de Belo Horizonte. Aumenta o volume, galera. Rádio Livre FDE. Yeah. Rádio Livre Fora do Eixo. Rádio Fora do Eixo. Rádio Fora do Eixo. A voz do circuito conectada em mídia livre. Mídia livre. Mídia livre. Mídia livre. Quem quer ouvir, quem cansou. peças até na porra do interfone. Então se eles querem ouvir, vamos todos juntos gritar. Eu quero é rock and roll, diferente de você. Me diz quem te falou. Esse aí, programa Rádio Livre. FDZs acabaram de curtir o som da banda Puritanos e também da banda Maglore e Demodê. E abrindo esse bloco aí o som da banda Pequena Morte. Programa Rádio Livre FD, mais uma ação da Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídias livres. É, você pode acompanhar também na página do Ao Vivo Fora do Eixo, que você está conectada agora, ouvindo então a Web Rádio. Também a programação do Ao Vivo FDE, todo dia, de segunda a sexta, às 16 horas, tem Ao Vivo FDE, programa na casa, com bandas ao vivo, direto da Casa Fora do Eixo, São Paulo, via live stream. Você também pode acompanhar nessa mesma página os outros programas do Projeto Rádio Livre FDE, né? Amanhã, então, às 22 horas, programa Espaço Cultural com o Arthur Pessoa, da banda Cabroeira, direto de João Pessoa, então, trazendo o melhor da música nordestina e brasileira também, programa super legal. Enfim, amanhã, 22 horas, programa Espaço Cultural, Arthur Pessoa, Cabroeira. E toda segunda tem programa Independência ou Marte, direto da UFSCar, em São Carlos, com o Jovem Palerose e sua turma. Então, segunda, quarta e quinta tem programas da Web Rádio Fora do Eixo aqui no Ao Vivo FDE. E também fiquem ligados nas programações da Web TV Fora do Eixo. Hoje, às 22 horas, tem Pós-TV, programa aí com as femininas do Circuito Fora do Eixo. É, então fiquem ligados também, logo após o nosso programa de rádio tem Femininas Pós-TV nesse mesmo bate-canal que vocês estão conectados agora. E vamos com as notícias, né? Tá rolando, vai começar dia 11 agora, até 16 de outubro, turnê com as bandas River Breeze de Goiânia e também a banda Mundo de Campinas, né? Elas se encontram para mais uma turnê do Circuito Fora do Eixo pelo estado de São Paulo e Minas Gerais. No dia 11, ainda no meio do caminho, né, da estrada, River Breeze toca aqui em Uberlândia. Na noite Fora do Eixo, Uberlândia, junto também com o Neto Rodrigues, editor do site Move Dead Jukebox, site de música indie. Então, conheçam também um site muito legal, Move Dead Jukebox. Neto Rodrigues discoteca nessa noite e eu também discoteco aí na noite Fora do Eixo, dia 11, véspera de feriado aqui em Uberlândia. E enquanto isso, o Mondo toca lá em Taguatinga, também começando a abrir a turnê dia 11. E aí, em seguida, dia 12 de outubro, os caras vão fazer 3 shows em um dia só, né? Tocam em Sorocaba. Às 10 da manhã, num parque, às 16 horas, na pista de skate de Votorantim, e às 20 horas, na praça 15 de novembro. Então, 3 shows em um dia, a turnê River Breeze e Mondo. Daí eles seguem aí pra vários shows, né? Encerram a turnê no domingo na casa, que acontece na Casa Fora do Eixo São Paulo. Então, e a turnê então passa por Sorocaba, Votorantim, Salto, São Carlos, Bauru, Uberlândia, Taguatinga, Campinas e São Paulo. Mais uma turnê do Circuito Fora do Eixo, possibilitando a circulação das bandas independentes da nova música brasileira pelo nosso país. Então fiquem ligados aí, com certeza a sua cidade vai receber uma de nossas turnês. E para saber mais sobre essa turnê e os projetos do Circuito Fora do Eixo, acesse o site musica.foradoeixo.org.br. É o site da música brasileira, né? Então, esse bloco agora, vamos ouvir o som dessas bandas que estão em turnê. Vamos curtir o som da River Breeze, da Mondo, e na sequência também vamos curtir o som da banda Rox do Rio de Janeiro, que está na mesma levada aí do indie rock, né? Que é a proposta dessas bandas. E então, dia 11, véspera de feriado, River Breeze na noite Fora do Eixo Uberlândia, com discotecagem do Neto Rodrigues e eu também, igual uma setlist, né? E exposição também fotográfica aqui na noite Fora do Eixo Uberlândia com a Lívia Fernandes. O evento acontece aqui no Fever Bar. Então, bora curtir mais som. Daqui a pouco eu volto com mais notícias. Aumenta o volume, River Breeze de Goiânia. Rádio Livre Fora do Eixo. To be you, girl. Esse é o programa Rádio Livre FDE, mais um programa da Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídias livres. Vocês acabaram de curtir aí o som da banda Rox, música Tal Coisa. Rox é banda do Rio de Janeiro, super legal. Vocês curtiram aí também o som da banda Mondo de Campinas e também da banda River Breeze de Goiânia. Ambas fazem turnê pelo circuito Fora do Eixo dos dias 11 a 16 de outubro. Para saber mais, música.foradoeixo.org.br. Vocês estão curtindo aí no BG o som da banda Malequerência da Argentina. Plata, sociedad, que me sienta tan mal. Aquí en las veredas de madera, el aire pega muy bien. No me voy a subir en tu viaje, no por tu el rostro. É isso aí, esse é o som da Malequerência, banda da Argentina. Então vamos continuar aí o programa Rádio Livre FDE, agora em pauta então, Prêmio Bravo. Ontem todo mundo aqui na Casa Fora do Eixo Uberlândia concentrado na transmissão via live stream do Prêmio Bravo, né, todo mundo emocionado, super ansioso, uma super expectativa aqui na casa, parecia até Copa do Mundo aqui pra gente, assim. Era quase isso que rolou aqui ontem. E vamos falar então o que rolou, né? Artistas e agentes, então, instituições culturais como Sesc Belenzinho, Chico Buarque, Patufu, Arthur Fontes, Garotas Suecas, entre muitos outros, concorreram aí diversas categorias no 7º Prêmio Bravo Bradesco Prime de Cultura. Né, a cerimônia de premiação apresentada por Lázaro Ramos aconteceu ontem e no auditório do Ibirapuera. O Fora do Eixo estava disputando então o prêmio na categoria Melhor Programação Cultural com o Instituto Tomem Outake, isso aí. E aí quem levou o prêmio foi o Instituto, né? E parabéns aí pro pessoal do Instituto que levou o prêmio de Melhor Programação Cultural. Muito legal pra gente do Circuito Fora do Eixo estar participando de uma premiação como essa e estar entre os três ali concorrendo. Com certeza, muito bacana pra gente participar. Né? E também quem brilhou na noite foi a cena da periferia paulistana. Né? A nova música independente garantiu 2 prêmios. Que a gente fica muito feliz, né? Na categoria de melhor show, um dos grandes nomes do rap do momento, que é o MC Criolo, levou o troféu aí. E também o melhor álbum de música popular ficou com o Emicida. Então aí o rap é a periferia da paulistana em destaque no Prêmio Bravo. Muito massa. O Bravo é só um exemplo de reconhecimento da música, feita em todos os lugares. É um grande momento que a cultura independente nacional vive hoje, né? Ela não tá só nas ruas, né? Nos palcos. Então, hoje em dia, a gente vê a música independente nas principais páginas da internet, revistas e na televisão. Invadindo então as premiações onde a gente jamais imaginava. Então é muito bacana pra gente estar acompanhando toda essa evolução da música brasileira ocupando as principais mídias do nosso país, né? E é isso daí, parabéns pro Emicida, pro Criolo e também pro Instituto que ganhou como a melhor programação cultural. Muito bacana aí o Prêmio Bravo. E vamos agora curtir o som desses dois caras aí, né? Não paro de ouvir todos os dias o som desses dois. E agora a gente vai ouvir mais um pouco, né? Então vamos aí curtir o som do Emicida e do Criolo. E eu volto com mais notícias. Vamos curtir aí o som do Emicida, a música Se Lá Faz Ideia. Então aumenta o volume, Rádio Livre FDE. Já dizia, algumas coisas nunca mudam. Coisas nunca mudam. Aí, são regras do mundão. Perdi a conta de quanto se esconde a bolsa. Se eu digo que horas são, taxistas perguntam mais que policiais a mim. Sim, indescritível como é ruim. Nasci vilão, só veneno. Com o incentivo que me dão, errado tô se eu não virar mesmo. Suor na cara, levando o currículo, cara. A pé pro

isso aí, programa Rádio Livre FD. Vocês acabaram de curtir, então, os grandes premiados do Prêmio Bravo, né? Criolo, com a música Lion Man, e também Emicida, Cê Lá Faz Ideia. Né? Queria mandar um salve aí pro pessoal da banda River Breeze, e também pra banda Mondo, que estavam na sintonia aí e interagiram, tuitaram. Com certeza, galera, o programa ele também fica disponível na sequência aí no portal música.foradoeixo.org.br. Todo mundo pode divulgar para seus amigos que amanhã ele já vai estar disponível no portal da Música Fora do Eixo também, em podcast, para qualquer um ouvir, né? E vamos continuar então, notícias, a música brasileira com muitas notícias, né? E agora vamos falar Daniel Peixoto, né? O Daniel Peixoto faz o lançamento oficial do seu mais novo clipe esta semana no site da MTV americana. A música Olhos Castanhos faz parte do álbum Mastigando Humanos. Lançado no início desse ano pela Fora do Eixo Discos e distribuído também pela Fora do Eixo Distro, no vídeo, o cantor ressalta, então, a regionalidade do seu estado de origem, o Ceará. Então, para conferir mais o vídeo, você pode acessar aí também o site música.foradoeixo.org.br e acompanhar essa notícia na íntegra. E no próximo dia 18, Daniel Peixoto estará, então, na programação do Cedo e Sentado Fora do Eixo, no Estúdio SP, em São Paulo, capital. Além disso, o músico também faz uma turnê pelo Nordeste do país aí. Então siga Dani Peixoto, @DaniPeixoto, e acompanhe então as novidades aí do projeto aí do Daniel Peixoto. Lembrando que ele também tem perfil no danielpeixoto.tnb.art.br. Você pode baixar todas as músicas do álbum Mastigando Humanos e conferem também o portal da MTV americana, o clipe que está sendo lançado aí. Certo? Então, o programa Rádio Livre FD continua sua programação. E aí, agora esse bloco, eu fiz um bloco mais dançante, um bloco mais astral. Vamos curtir, então, esse som aí do Daniel Peixoto, Olhos Castanhos. Na sequência, vamos curtir também Gabi Amarantos, com a música Beba Doida. E vamos curtir também a Gangue do Elétrico, com a música Sal. Então, músicas astral aí pra todo mundo aumentar o volume e dançar em casa mesmo. Curtir o clima aí, super astral, das bandas do Belém e Daniel Peixoto, lá do Ceará. Então, vamos aumentar o volume, que esse bloco tá muito astral. Daqui a pouco eu volto com mais notícias. Essa é a Rádio Livre FDE. Pedaço, eu me corto, cicatrizo.

gostoso. E tá gostoso, tá? Entra na dança. Tá delicioso, então balança. Vem comigo, vem. Rebola, rebola, vem comigo até embaixo. Rebola, rebola com essa cara de safado. Rebola, rebola, vem comigo até embaixo. Rebola, rebola com essa cara de safado. Gangue do Eletro! Deixa comigo! Não me provoca! Vou com você, vou até embaixo. Vou com você com a minha cara de safado. Eu vou fazer assim, todo mundo! Eu vou passar o sal, eu vou passar o sal. Eu vou passar o sal, eu vou passar o sal. Eu vou passar o sal, eu vou passar o sal. Eu vou passar o sal, eu vou passar o sal. É isso aí, galera. Bloco super astral aí, com os sons da Gangue do Electro, Sal e também Gabi Amarantos, Beba Doida. Abrindo o bloco aí, Daniel Peixoto, Olhos Castanhos. Esse é mais um bloco aí da Rádio Livre FDE. E vamos dar sequência, lembrando que a partir das 22 horas tem programa Pós-TV com as femininas. Então, daqui a pouquinho, Pós-TV, femininas, nesse mesmo canal que vocês estão curtindo aí, a Web Rádio Fora do Eixo. Lembrando também que amanhã, às 22 horas, tem programa Espaço Cultural com Arthur Pessoa, da banda Cabroeira, direto de João Pessoa, Paraíba, ao vivo aqui também no canal do Ao Vivo FDE. Lembrando aí também, Twitter, arroba webradiofde, e use a hashtag Ao Vivo FDE. Tô aqui no, na sala do, da Casa Fora do Eixo Belândia, junto com os meus amigos Luísa Guedes, Lohane Santana, Verônica Boaventura e Vitor. Vitor o quê? Vitor Maciel. Nossa, como é que eu esqueci o sobrenome? Então, é isso, galera. Galera do Centro Multimídia aqui da Casa Fora do Eixo Belândia, pessoal da redação, comunicação e também designer, poéticas visuais. É, trabalhando, concentrados, e eu atrapalhando um pouco da concentração deles, trazendo então o programa Rádio Livre FDE aqui na sala da Casa Fora do Eixo Belândia. Daqui a pouquinho vou bater um papo com eles aqui no próximo bloco, então vou chamar eles pra gente contar um pouco do que vem sendo trabalhado aqui na Casa Fora do Eixo Belândia, o que, que a gente vai fazer nos próximos tempos aí, enfim, daqui a pouquinho eles batem um papo aqui no próximo bloco, viu, galera? Estão concentrados aqui acompanhando a minha locução. E agora a gente vai falar sobre o lançamento da Pública, né? A Pública tá com um novo CD, Canções de Guerra, disponível para download no site da banda. É, o trabalho é um lançamento do Fora do Eixo Discos e também terá distribuição por cerca de 90 pontos da rede Circuito Fora do Eixo através das banquinhas Fora do Eixo da Distro FDE. Canções de Guerra traz 11 músicas e já ganhou uma turnê no próximo mês de novembro, com 9 shows marcados pelo sul do Brasil. Então, o turnê de lançamento do álbum Canções de Guerra. É, um tempo atrás a gente soltou uma música aí do CD que eles disponibilizaram no Facebook, e agora já tem um CD completo aí, acabei de baixar hoje todo o CD. Se você quiser, não tem um link e tal, tem a notícia também completa no portal da música.foradoeixo.org.br. Lá tem todas as notícias, gente, da música brasileira. Fique ligado nesse site aí. Muitas, muitas notícias, desde aí do hip hop, da música popular, do tecnobrega, enfim, todos os estilos de músicas contemplados no portal música.foradoeixo.org.br. E é isso aí, galera. Twitter aí, arroba webradiofde, Ao Vivo FDE. Vamos curtir então duas faixas que você pode ouvir no álbum Canções de Guerra. E se você curtir, já sabe que está inteiro disponível para download. Daqui a pouquinho, então, meus amigos aqui da Casa Fora do Eixo Uberlândia batem um papo comigo aqui na Rádio Livre FDE. Então vamos curtir a música Das Coisas Que Eu Não Fui e também Não Há Outro Caminho, do álbum Canções de Guerra, da Pública. Bora aí, aumenta o volume e daqui a pouco a gente volta. Rádio Livre Fora do Eixo. Thank you. É isso aí, continuando então o programa Rádio Livre FDE. Mais um programa aí do Ao Vivo FDE. Aqui transmitido diretamente da casa Fora do Eixo, Uberlândia. E agora então, vamos bater um papo. Ah, lembrando aí que vocês acabaram de curtir duas músicas do álbum Canções de Guerra da Banda Pública. Lançamento aí Fora do Eixo Discos. Entre no site da Banda Pública e baixe o CD completo. Muito bom mesmo o CD Canções de Guerra. E agora vamos bater um papo então com os moradores da Casa Fora do Eixo Uberlândia, que estão super concentrados, cada um nos seus trabalhos aqui. E eu aqui incomodando eles com as minhas locuções, né, Luísa? Então vamos bater um papo aqui e contar um pouco sobre o que está acontecendo aqui na Casa Fora do Eixo Uberlândia, o que a gente está trabalhando nesses últimos tempos, enfim. Aproveitar a Luísa, que está aqui do meu lado, e e já conversar com ela aqui. Um dos projetos que a gente tem aqui na Casa Fora do Eixo Uberlândia é o Cineclube Luminoso, né, que acontece, então, toda sexta-feira, né? E aí a Luísa, toda quarta. Então, calma, a Luísa vai explicar um pouco aqui, que eu estou meio desatualizada do Luminoso, estava viajando esses dias. Né, nós temos um projeto do Luminoso, que é o nosso cineclube, e a Luísa atualmente assumiu a coordenação do nosso cineclube aqui, e pode contar melhor pra gente o que acontece nesse cineclube, aonde que é, qual que é a proposta do cineclube, né? Então, conta pra galera que está ouvindo um pouco mais sobre o Luminoso, Luísa. E aí, galera, boa noite. Onde que eu tenho que segurar aqui, Nath? Então, o Luminoso começou após o Goma ser um dos pontos contemplados com o kit de exibição do cinema, do Cinema Escultura. As exibições são semanais e começaram em fevereiro, aqui no Museu da UFO, e depois elas partiram para um ponto de cultura da cidade. Mas agora o Cineclube está sendo realizado na Associação de Moradores do bairro Luizote de Freitas, que é... A gente está empoderando um novo coletivo de linguagem aqui, que é o Pássaro Preto. E ele nasceu nesse bairro, que é o Luizote, lá na zona oeste da cidade, e é um dos bairros mais populosos aqui da cidade, de Uberlândia. E eles estão puxando, então, o Cineclube e também as ações do Fora do Eixo Extremo aqui de Uberlândia. Estão se planejando para ir no Congresso Nacional, integrar efetivamente na rede agora. É muito bacana essa aproximação aí com o Pássaro Preto aqui como ponto de linguagem em Uberlândia. O Cineclube, então, está sendo realizado na Associação de Moradores do bairro Luizote. Está acontecendo agora todas as quartas-feiras, às 19 horas. E é massa, tipo, de estar sendo lá também para integrar essa população que é mais carente e tal. E está mostrando esse lado. Tem muita gente que nunca viu cinema lá. Acho que é muito massa isso. Sei lá, Leti, acho que é isso. Massa, Lu. Então, assim, o Luminoso é mais um dos projetos que a gente desenvolve aqui. Tem vários projetos, né? Inclusive, agora, dia 8, a gente tem o Selva de Concreto, que é uma noite fora do eixo extremo, que acontece, então, com esse ponto parceiro nosso, que é o... Pássaro Preto, né? O coletivo Pássaro Preto, que fica no bairro da Periferia, aqui em Uberlândia. Né? Mandar um abraço aí pro Quick, que é um dos membros do coletivo Pássaro Preto. Né? Então, mais um dos projetos que a gente desenvolve aqui em Uberlândia. E aí, continuando também, falar aqui com as meninas aqui do design e dos poéticas visuais. Né? Agora, acho que a Lorraine pode falar um pouco. Lorraine, pode chegar aqui um pouquinho? Atualmente, então, a Lorraine puxou aqui também, junto com a Luísa, as exposições de fotografias, né, nas Noites Fora do Eixo. A gente começa a trabalhar, então, dentro do circuito com a proposta de artes integradas, de que não é simplesmente uma noite fora do eixo banda, e com as outras artes. E aí eu queria que a Lohane falasse um pouco mais sobre a proposta das exposições fotográficas e o que nós vamos ter aí para o mês de outubro de exposições nas Noites Fora do Eixo. Então, as exposições das Noites Fora do Eixo vão ter duas. Que a primeira vai ser da Lívia Fernandes, que vai ser semana que vem, que é do show do River Breeze. E a próxima é do Macaco Bong, do Peruso, que eu acho que muita gente já conhece aqui. É um fotógrafo bem conhecido na cena aqui. E a gente achou isso importante, fazer essa ação do Poéticas, porque é muito legal agregar um valor maior para um evento, né? Porque o público, além de ter um contato maior assim, com o artista, isso traz muita visibilidade para o próprio fotógrafo, né? Não necessariamente só um fotógrafo, a gente também está pensando em trazer alguns desenhistas, assim, né? Por enquanto, alguns artistas plásticos, visuais. E é massa porque, enquanto o pessoal está curtindo o show, pode ver as fotografias, sabe? Eu acho que isso é muito divertido. E todo mundo pode conferir no próprio evento e ter esse contato maior com o fotógrafo e tudo mais. O fotógrafo vai estar lá, né, para discutir o que eles quiserem. Massa, Lohane. E continuando falando do Poéticas, né, atualmente também nos shows, Noites Fora do Eixo, a gente começou também com as exibições, projeções, né? Que a gente chama de VJ e tal, e aí cada dia mais a gente toma uma proporção maior e aprimora mais as nossas projeções nos shows. E aí, falando nisso já, de como está sendo a experiência das projeções, né, gostaria que as duas falassem um pouco, né, a Lohane e a Luísa, as duas fazem parte do Poéticas Visuais aqui do Coletivo Goma e do Circuito Fora do Eixo. Então, falar mais sobre essas projeções, como que tem sido e o que vocês estão pensando aí para os próximos eventos de projeção? Então, a última experiência que a gente teve com o Tic Tic Boom e foi muito legal porque foi uma festa que foi muito divertida, assim, e o pessoal, eles realmente paravam para ver os vídeos, sabe? É muito legal porque a gente já tem os créditos dos videomakers, né, os criadores dos vídeos. Então, quem quiser saber quem criou, quiser ver o portfólio da pessoa que criou o vídeo, pode falar com a gente no final, até durante a festa que a gente passa o site e tudo mais. Né. Muito legal também que também tem esse lance do público ter o contato com a arte também, né, que videoarte é uma arte, né, e ter esse lance também dos artes integrados também integrar com o clube de cinema. Eu acho que isso é muito importante, né? A Luísa vai falar mais sobre isso. Ah, eu acho que contemplou isso aí que a Lohane falou. A vontade, tipo, de trazer alguém também, sei lá, a gente ir explorando mais ainda essas projeções, ver quem que tá afim de chegar e fazer alguma coisa com o mapping, essas novas coisas mesmo que rolam aí de audiovisual mesmo. E rola, tipo, a iluminação fica diferente, fica mais legal na festa mesmo. A gente tá projetando ali nas pessoas também, em todos os lugares. Enfim, acho que é isso mesmo. Massa, meninas. Então, esse é o Núcleo de Poéticas Visuais aqui. E aí, queria que você, só pra quem tá ouvindo ainda não conhece o Poéticas, e aí falar mais sobre o que é o Poéticas Visuais pra quem tá ouvindo e onde eles podem conhecer mais esse núcleo. E sabe o que eu achei interessante, gente? Eu estava em Souza, né, esses dias para trás, em uma reunião com um coletivo novo, que tem 3 meses, de repente ainda não conhece todas as frentes temáticas do Circuito Fora do Eixo. Né? E aí, quando a gente começou a falar sobre literatura, poesia, e aí, de repente, falamos sobre desenhos e artes visuais e pá, e o cara falou Poéticas Visuais, assim, tipo, sabe, falando sobre zine, sobre um monte de coisa, e aí ele jogou esse nome sem saber, ele nem era do coletivo, ele era um cara que estava participando pela primeira vez da reunião, nunca tinha ouvido falar do Poéticas e jogou o nome, sabe, tipo, achei muito legal que, sabe, é como se ele achava que ele estava criando o nome na hora, mas a gente já usava, e aí foi muito legal quando ele falou, eu falei, pois é, esse é o nome realmente do nosso núcleo de artes visuais, né, e aí é legal falar para os ouvintes aqui um pouco mais sobre o Poéticas. Então, a gente fala do Poéticas nacionalmente ou mesmo daqui da Casa Fora do Eixo, Uberlândia? Então, Poéticas Visuais é um núcleo que engloba o design fora do eixo, que antes, em 2009, assim, na hora de 2009, só existia o design, né? Em 2010, no Congresso Fora do Eixo, foi decidido que teria Poéticas Visuais, né, que integraria o design também, porque o design estava muito contemplando só a produção de peças gráficas, né? E as ações, as artes visuais ficavam meio abandonadas, né? Então, Poéticas Visuais... Agora, ele contempla tudo isso, né, que é a produção de peças gráficas, de flyers, né, que se qualquer coletivo dentro Fora do Eixo, também fora mesmo, pode prestar serviços de design, né, E eu acho que é isso. Também aqui a gente trabalha assim, né? Que com as ações poéticas, de artes plásticas, visuais, como essa ação da exposição, né, por exemplo, e também com a produção de flyers, de cartazes, de sites até. Também tem os Compacto Art, né, que é o projeto do Poéticas Visuais, que a gente junta os artistas aqui, tem um diálogo bem transversal com todo mundo, a proposta de juntar esses artistas e fazerem junto um trabalho que não seja individual mesmo, é essa ideia coletiva que a gente tem de tudo mesmo. E, nossa, a casa aqui já tá, tipo, bem bonita. A gente fez 2 Compacto Art, estamos já planejando aí mais Compactos Art, mais coisas mesmo, tipo, das artes visuais pro nosso festival. Estão vindo as meninas do coletivo Ajunta aí de Campinas, que vão expor vão fazer uma exposição no Festival Goma. Acho que é massa colocar isso aqui. A gente tá super empolgada e na expectativa mesmo dessas ações que o Poético está desenvolvendo e que vai desenvolver, que está planejando aqui. Obrigada aí pela participação, meninas. Elas estão concentradas aqui nas artes, desenvolvendo a identidade visual também dos flyers do mês de outubro. Agora, Verônica e Vitor, da parte de redação, podiam chegar aqui perto de mim. O microfone não é tão extenso. Por favor, Verônica e Vitor. E eu queria que eles falassem sobre mais um projeto, que é um projeto novo aqui dentro do Goma. Né? A gente está na 5ª edição do Goma para Mascar, que é a nossa news. Né? E aí o Vitor e a Verônica desenvolvem essa news. E aí eu queria que eles falassem mais sobre o conteúdo que é da news, como que vocês pautam o Goma de Mascar, né? E aí o que vai ter no Goma para Mascar, que vai ser lançado amanhã, né? E como que está esse processo? Vocês estavam trabalhando nele ali agora, Vitor? Isso, a Goma para Mascar ela já está na 5ª edição, né, como a Letícia falou, é a nossa newsletter semanal, exemplo também de como a gente tem dentro do circuito, melhorando o microfone aqui, enfim. Então, a Goma para Mascar é a nossa newsletter semanal aqui da Casa Fora do Eixo Uberlândia, já está indo para a 5ª edição agora, e basicamente é assim como as outras newsletters que tem dentro do circuito, a própria FDE Comunica, que já está aí chegando aí na sua 30ª edição. A Goma para Mascar ela faz um apanhado aí de pautas e de assuntos que aconteceram durante a semana. É um resumão mesmo das nossas atividades de articulação, as nossas atividades de eventos dentro da cidade de Uberlândia e também as viagens, os intercâmbios dos membros aqui do coletivo. E além desse resumo de pautas relevantes da semana, a gente tem também outras sessões também dentro dessa newsletter. A gente tem aqui na cidade de Uberlândia, a gente tem parceria com outros 2 veículos de comunicação, que é o fiestaintruders.com e o paginacultural.com, que são 2 mídias livres aqui de Uberlândia, que a gente tem espaços dentro desses sites, e semanalmente a gente traz também dentro da Goma para Mascar um F5 do que tá sendo publicado nas nossas sessões dentro do Página Cultural e dentro do Fiesta Intruders. E uma outra agenda também, uma outra sessão que tem dentro da Goma para Mascar é a sessão de agenda, né, que basicamente traz aí um apanhado do cenário cultural de Uberlândia, não só ações do nosso coletivo, mas também de coletivos parceiros aqui, de produtores e coletivos parceiros aqui da cidade. E basicamente é isso, para quem, fazendo um convite aí, para quem quiser se informar sobre o que o Goma e a Casa Fora do Eixo Uberlândia tem desenvolvido de ações, de articulações, de projetos, eventos, enfim. Quer ficar sabendo o que está acontecendo de artistas circulando aqui para o Uberlândia que a gente está trazendo, só cadastrar o e-mail para receber a Goma para Mascar as próximas edições aí que vão sair nas próximas semanas. A Verônica também pode falar um pouco mais também sobre a Goma para Mascar. Falei muita coisa já, mas a Verônica também quer outra gestora aqui do Centro Multimídia, aqui na Casa Fora do Eixo, Berlândia, também pode comentar um pouco sobre esse processo de produção de conteúdo e tudo mais. Verônica, então já aproveitando que a gente está na produção do Gama para Mascar, o que vai sair na manhã? Assim, tem alguma notícia que a gente já pode falar ou é segredo, tem que acompanhar o Gama para Mascar mesmo? Bom, a gente está dando um feedback do que aconteceu aqui durante a semana. A casa vem cada dia ganhando mais espaço, aumentando a movimentação, então isso vai trazendo, né, novas notícias. Então a gente tem bem tipo um feedback do que aconteceu durante a semana, sobre o debate que aconteceu na UFO, da Rádio Inn, não vou contar tudo, que senão não dá, fica sem graça, que ainda não lançamos, vou lançar amanhã. Mas tá uma news legal, sabe? Tá bacana os conteúdos e é um reflexo, né, do trabalho da equipe, de como a equipe está trabalhando integrada e de como a gente está conseguindo movimentar a casa, movimentar nossos trabalhos. Então a news está bem nesse reflexo mesmo, sendo bem um espelho, sabe, dessas ações. Está bem bacana de acompanhar, até os outros coletivos também acompanharem e trocar ideia e mandarem, quem quer receber um e-mail, mandar um e-mail pra gente. Pode mandar pro e-mail da Let, que a Let passa. Pode mandar pro meu e-mail, veronicaboaventura@gmail.com. E aí a gente repassa a news pra vocês. Massa, vê. E aí falando, continue do meu lado. Foge não. A Verônica querendo fugir aqui. Não. Vê, vamos continuar aqui. Queria que você falasse, então, sobre a agenda do Goma agora, de outubro. O que a gente vai ter de movimentação em outubro? Então, a agenda a gente tem aí nessa semana o Tic Tic Boom, que é uma festa que vai ter discotecagem indie, tipo, né, mas assim. Temos duas noites fora do eixo. Estamos programando o Domingo na Casa. E tem o projeto junto com o Pássaro Preto, o Luminoso, né, que tá saindo às quartas. Tá bem movimentada a agenda de outubro. Massa, é isso daí. E aí a gente tem também aí, vamos receber a turnê da banda The Black Tapes, da Califórnia, mais pro final do mês, comemoração aí, 2 anos do Fiesta in Toders, que é um grande parceiro aqui do coletivo Goma, em Uberlândia também, junto com The Black Tapes, lançamento também da banda parceira nossa aqui, a banda Poeira de Estrela, do Caverna Estúdio, que faz transmissões junto com a gente aqui na Casa Fora do Eixo Uberlândia. E aí, junto disso, tem o Fora do Eixo Extremo, que acontece agora dia 8, com o pessoal do Pássaro Preto. Enfim, agenda super movimentada, né, Vê? Tá super movimentada. Tem também o programa com a Angá, que a gente tem a parceria, do Pense Repense, na terceira edição. Nossa, outubro tá cheiaço de ação aí, tá super lotado, a agenda tá até apertada pra gente. E a gente ainda está planejando a seda, né? A seda, a primeira seda de Uberlândia. A gente está nesse processo de planejamento. Logo mais a gente solta mais informações para vocês sobre a seda. Massa, então, para saber mais, a gente pode acompanhar a news e também o blog do Goma, né? Sim, é foradoeixo.org/gomacultura. Cultural, né? Goma Cultural. É isso aí, foradoeixo.org/gomacultural. Dá para acompanhar todas as nossas notícias aqui. Né? E aí agora, só para encerrar o bate-papo aqui com os moradores da casa, o Vitor jogou uma notícia, né? E aí é legal assim, que a nossa casa interage com as outras casas, né? Então a gente está trabalhando aqui conectado com a Casa Fora do Eixo São Paulo, com a Casa Fora do Eixo Belo Horizonte, e assim, trabalhando em rede. E daí ontem, de madrugada, o Vitor entrevistou o Ney Hugo, do Macaco Bong, né? E aí o Vitor, cheguei. E aí ele bateu um papo com o Ney Hugo, que no final de semana passado o Macaco Bong abriu o show do Sistema Fandão em São Paulo. E eu acho que o Vitor pode falar melhor do que eu sobre como foi, o que, que a gente pode saber, assim, tem um vídeo, enfim. Conta mais aí pra gente, Vitor. Beleza. Gente, se vocês estivessem assistindo essa transmissão aqui, tá engraçado, que tá a maior dança das cadeiras aqui na sala. A Luísa perdeu o lugar dela aqui definitivamente, aqui no Centro Multimídia. Mas enfim... Então, hoje de madrugada eu troquei uma ideia com o Ney Hugo do Macaco Bong sobre esse show, né, de abertura que eles fizeram do Sistema Fadão, que foi o primeiro show que o Sistema Fadão de fato fez no Brasil, né? Um dia antes do Rock in Rio. Fizeram um show lá na Chácara do Jockey, lá em São Paulo, e o Macaco Bong foi aí a banda de abertura. É interessante assim, que a análise assim, que é feita. A análise que é feita assim, desse contexto mesmo em que o novo rock brasileiro, a nova música brasileira se consolida aí, nesse começo de século, nessa nova década aí, e aos poucos essas bandas aí que até então eram desse cenário independente, não se tornam mainstream, mas o mainstream ele é superado num ponto de vista conceitual mesmo, e a música começa a se pautar, a se gerir por outros paradigmas, né? O Macaco Bong é o exemplo vivo disso, e eu acho muito emblemático esse show dele. Não só esse show, mas é um processo aí, gradativo aí, em que é mais um passo nesse processo de consolidação que está cada vez mais forte. E nessa conversa que eu tive com ele, ele deixou isso muito claro, que assim, que o Macaco Bong, ele trabalhou desde o início, não num processo assim, de pensar isso como um fim das coisas, mas como um processo mesmo. É uma banda que começou todo o processo de abertura de rotas para consolidação. É uma banda muito importante no processo de consolidação do circuito fora do eixo, das rotas do circuito fora do eixo. E todo esse trabalho aí vem como muito... Eles entendem muito como uma consequência assim, desse processo mesmo deles, de autogestão, de a Letícia está aqui me regulando aqui com o microfone. Não consigo parar de mexer a mão e o microfone vai andando, mas... Enfim, voltando ao assunto, o Macaco Bong entende muito assim, todos esses espaços que eles têm ocupado, Festival Planeta Terra, Festival SWU, melhor disco do ano na Rolling Stone, nada mais é do que um processo contínuo mesmo aí de um processo contínuo, um reflexo desse processo contínuo deles de autogestão mesmo e de participação dentro dessas plataformas que o próprio Macaco Bong ajudou a consolidar, né? Você quer perguntar alguma coisa? Então, eu queria que a gente mandasse todo mundo aqui um salve pra galera do Circuito Fora do Eixo que tá ouvindo, e um monte de gente, inclusive a Bianca comentou aqui, com certeza deve estar ouvindo, porque, né, a Bianca mora com a gente aqui na casa, morava ou mora, enfim, na Casa Fora do Eixo Uberlândia, e faz alguns meses que ela foi para a Casa Fora do Eixo São Paulo para uma imersão e ficou por lá, está trabalhando no Congresso Fora do Eixo Nacional que acontece agora em novembro, e deve estar morrendo de saudade, assim como nós também estamos morrendo de saudade de você, viu, Bianca? E aí, sei lá, vamos mandar todo mundo aqui um beijo para Bianca, galera. Aê, beijo! Aê, beijo! O que? Bianca? Meu marido tem dois empregos. A gente tá com saudade. Muita. Beijo. Beijo. Beijo. É isso aí, galera. Então, clima de família aqui da Casa Fora do Eixo Belange. Um beijo aí, Bianca. Tamo com saudade, acompanhando a transmissão. Mandar um abraço aí pra todos os ouvintes acompanhando, então, a Rádio Livre FDE. Né? Obrigada aí, galera, pelo papo, e vamos continuar aqui o programa, que já começou ali o pós-TV com as femininas. A gente ainda tem mais um bloco especial Festival Sem Paredes, antes de encerrar o programa. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a programação do Festival Sem Paredes que acontece em Juiz de Fora, e daí vamos continuar então o programa Rádio Livre FDE agora com o som do Macaco Bong, lógico, né? A banda que abriu o show do Sistema Fadão, e dia 21 aqui em Uberlândia, na Noite Fora do Eixo, com a banda PES da Argentina e também a banda Venosa aqui de Uberlândia. Vamos curtir a música Rancho do Macaco Bong e eu já volto. Aumenta o volume. Rádio Livre FDE. Música. isso aí, programa Rádio Livre FD. Vocês acabaram de curtir a música Rancho do Macaco Bong, dia 21 aqui na Noite Fora do Eixo, Uberlândia. E aí, continuando então, programa Rádio Livre FD, vamos falar aí do Festival Sem Paredes, que começou agora dia 3 em Juiz de Fora, Minas Gerais, e vai até dia 9. Cara, programação muito extensa, eu tô aqui no site, que é festivalsemparedes.wordpress.com, e assim, tô até meio perdida de tanta informação, tanta coisa que tá acontecendo no festival. Tem oficina de mídia livrismo, tem mesas, debates de PECUT, do Partido da Cultura, discotecagem, luau, muita assim, tanta coisa que eu tô até meio perdida, cara. Saca? Oficina de elaboração de projetos. É muita informação, velho. Muito, assim, é massa você olhar para um site, e aí é o Festival Sem Paredes, que faz parte do Circuito Mineiro de Festivais Independentes, né, com uma programação rica como essa, com performances, com oficinas, com debates, com formação de público em várias áreas, né. Tem aqui, ó, processo colaborativo entre grupos cênicos, né, elaboração de projetos culturais, ocupação transitórias, então assim, interagindo com todas as artes, realmente com diversas artes, e é muito bacana você olhar para a produção do festival rica como essa, que acontece lá, a programação está acontecendo lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, e aí é tipo muita coisa. Então assim, alguns shows que vão acontecer também lá, a banda Mecanos, Silva Soul, Ácido Groove, El Efecto do Rio de Janeiro, De Bigode, Belo Horizonte, Raio da Rima de São Paulo, Garotas Suecas, Lumiere, umas bandas com os nomes engraçados, Suíte para os Orixás, Maldita, Aeromoças e Tenistas Russas, Quinteto São do Mato, Do Amor, Black Sonora, mais Benegão e muito mais, cara. Então assim, acesse festivalsemparedes.wordpress.com e saca só a programação que a galera do coletivo Sem Paredes de Juiz de Fora tá fazendo agora, né? Tá rolando lá agora já o Festival Sem Paredes, mais um festival do Circuito Mineiro de Festivais Independentes. Em dezembro nós temos aqui o Festival Goma e também o Festival Novas Tendências em Uberaba, Festival Goma em Uberlândia, Novas Tendências em Uberaba, tem o Festival La Onda em Vespasiano, tem o Vai Sul de Minas em Poços de Caldas. Esse é o Circuito Mineiro de Festivais Independentes, invadindo o estado de Minas Gerais. E aí tem o portal circuitomineiro.org, onde você acompanha toda a movimentação aí dos festivais no estado de Minas Gerais. E agora vamos curtir então alguns sons aí que vão pro Festival Sem Paredes. Vamos curtir aí Rael da Rima e também Benegão. Rael da Rima com a música Trabalhador e Benegão com a música Prioridades. Aumenta o volume. Essa é a Rádio Livre FDE. Trabalha, amigo, vai dormir tarde, acorda bem cedo. Trabalha, trabalha, trabalha, amigo, vai dormir tarde, acorda bem cedo. Você é trabalhador e despertou, foi trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Sem tempo para o amor. Já foi, sem pausa, em casa, sem moço, ele pegou o pulsão, mas sem nem lugar pra sentar. O trânsito, uma confusão e demorou pra chegar. Discutiu com seu patrão, mas teve que trabalhar. Foi lá pagar o seu cartão depois da fila enfrentar. No meio dessa multidão do viaduto do chá, mó calor, poluição, difícil pra respirar. Trabalhou fim de semana, nem deu pra relaxar. E acabou, ficou sem grana e se facana do bar. Trabalhador, vai! Você é trabalhador, despertou, foi trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Sem tempo para o amor, só pra trabalhar, trabalhar, trabalhar. Você que trabalha, que luta, batalha, que busca o melhor pra viver. Todo dia sem falha, juntou sua tralha e sai logo amanhecer. Tá, não fica na vale, não joga tua ali, nem pensa em fazer. Mas tem sempre um canalha que só atrapalha e cresce o zóio em você. É difícil entender quem eu sou. Desistir do mundão do amor. Se encontrar sem ligar para a dor. Encontrar meu lugar, sei que vou. Você é trabalhador. E despertou, foi trabalhar, trabalhar. Para o amor, só pra trabalhar, trabalhar, trabalhar. Sem pausa e passa, já foi. Cadê o dinheiro? Cadê o amor? No final você fica sem os dois. No final você fica sem os dois. Você é trabalhador, sem tempo para amar. Acorda pra vida, vamos viver. Rádio Livre Fora do Eixo. Se conquista e não será com guerra, pois guerra santa não existe, não insista. Guerra santa, paz satânica, acho que não. Permita-me lembrar o que disse Avatar, mas notaram da história da nossa esfera. Não sobrará pedra sobre pedra, pois se querem mesmo a paz. Porque as armas continuam a ser fabricadas em massa em nossa era. Nesse mundo é emprestado, não faz sentido algum. Então ficará pegado, agregado ao que não te leva mais além, não te deixa sossegado. Pois se a liberdade hoje se parece com um cigarro ou com o carro mais potente do mercado, me desculpe, mas as bolas foram trocadas bem na sua frente. E você nem se tocou, pagou, comprou, levou a si mesmo seu atual presente. Felicidade completa como uma boca sem dente. Tão liberdade quanto uma bola de pé ao concorrente. Algemada seus pés. Eu digo, crescimento econômico não gerará paz na terra. Cheque a estatística do lucro, não leva em conta a miséria, também pudera. Miséria de alma gera miséria humana. Nada mais, nada menos que excesso da nossa atmosfera interna. Suponhetemos hipoteticamente então distribuição ecumênica de renda e informação. Os primeiros passos de evolução nesse plano, além de iluminar com sapiência divina, o pacto conhecimento humano. Foi na sua boca de carro na frente dos bois, sob a flor na frente, necessidade depois. Nossa capacidade de chegar à realidade vale mais do que a riqueza de mil cidades. Então priorize as prioridades, amizade, priorize as prioridades, o pai. Priorize as prioridades, camaradagem, priorize o que fará a diferença na sua passagem. Priorize as prioridades.

programa Rádio Livre FDE, mais um programa aí da Web Rádio Fora do Eixo. Então vocês acabaram de curtir o som do Benegão com a música Prioridades, e também antes Rael da Rima com a música Trabalhador. Bloco especial aí, Festival Sem Paredes, que está acontecendo em Juiz de Fora, Minas Gerais. É, queria mandar um abraço para todo mundo que acompanhou o programa Rádio Livre hoje, galera que interagiu, o pessoal das bandas, que tweetou, Banda Mondo, River Breeze, Gabi Marantos, enfim, galera também do Lamb Fantasma e várias outras pessoas interagindo aí com o programa, tweetando, ajudando na divulgação. Obrigado a todo mundo. Mandar mais uma vez um abraço para Carol Gomes, que acompanhou o programa inteiro, interagiu aqui comigo no Getal, que acompanhou a transmissão, conhecendo o Circuito Fora do Eixo através do programa. Legal também as pessoas estarem conhecendo a rede assim. E lembrar que segunda-feira nós temos o programa Independência ou Marcha às 22 horas aqui no canal do Aviva FDE, e amanhã, 22 horas, temos também o programa Espaço Cultural com Arthur Pessoa, da banda Cabroeira, mais um programa do Ao Vivo FDE. Então é isso, galera. Me despeço de vocês. Valeu mesmo pela audiência. Valeu a galera aqui da Casa Fora do Eixo Uberlândia, que me atura sempre ao vivo aqui do lado deles. E vamos despedir agora com mais um som do Festival Sem Paredes. Vamos curtir aí o som da banda Do Amor com a música Morena Russa. É isso aí, galera. Até mais. Essa é a Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídias livres. Boa noite. Quanto tempo dá? Quanto tempo? Você escutou o programa diário Rádio Livre Fora do Eixo. Até amanhã!